que eu não sou o zero e nem o máximo. O mais fabuloso de todos se foi. Os canalhas que o levaram sem boi. Apresento a família, um, dois, sinal de paz. Respeito não é demais. Aqui ninguém é lobo mau, nem 300, nem 500. A família é mil grau. Lutamos por justiça, aqui e pra polícia. Sirenes são acesas à procura de uma presa. Atenção, ha! Surpresa, rei maluco, olha só que está de volta. Sou eu, mano, cobra. Se liga, João, que agora eu vou ficar na sua bota. Bem que sua sombra eu não atiro pelas costas do silêncio. Do sangue que escorre, o irmão que cai, o irmão que morre. Guerreiro do morro, morre, mas não foge. Fica, vai, pra cima do sistema. A polícia é um problema, uma doença, uma gangrena. Zoa o povo e a revolta só aumenta cada vez mais. CS, SOS, paz. O desemprego traz o crime, traz a fome. Humano sem emprego se sente até menos homem. Paz pra quem quer paz. A guerra não tem drag enquanto um não ganha. Nenhum dos dois arrega. Pra muitos guerrilha é uma vitória. E Jão, nada contra a minha parte. Eu quero em dólar com a paz. Eu me abracei e jamais eu deixo ela ir embora. Abra cadra, abra matraca, cospe bala. Um rato cai na bala e vejo o chão que eu piso. Não tem dignidade de pisar no paraíso. O debate é louco, só ideia forte. Na ideia certa, não pode blá blá blá, negão. Não é o meu que tá na reta. Ideia certa, na medida certa. Nem zero, nem o máximo, a menos um fracasso. A mais um abraço, isso é por vir, só lamento. Nem pá, nem esquento, vou que vou na evolução do tempo. Só século 21, o homem inventa o clone. Mais de 100 anos depois da invenção do telefone. O mundo é louco, a vida é louca. Na cintura a pistola, o apetite a toca. Vai patrão, playboyzão, cuzão. Não olha minha cara e vê se olha para o chão. Sai do carro, no sapatinho. Vacila esse moleque, te chama no carrinho. Antigamente era brincadeira. Hoje é Jericó, cospe bala verdadeira. Um, dois, subiu. Bem-vindos a ZS, São Paulo, Brasil. Trutão, eu sou louco, tem mano bem mais louco. Se cê pensar bem, o mundo aqui é louco. Trutão, eu sou louco, tem mano bem mais louco. Se cê pensar bem, o mundo aqui é louco. Trutão, eu sou louco, esse exemplo é cabuloso. Quem traiu uma vez, vai trair de novo. Trutão, eu sou louco, essa cena foi por pouco. Vida fácil, quase eu era morto. Mais um passageiro guerreiro mandando a mensagem. Sem maquiagem, direto pra comunidade. Deus, quem sabe, o diabo está te esperando. Quero ver sua família sorrindo e não chorando. Se tiver, aposente o cano. Você quer ser feliz, quem não quer ser feliz? Então me diz, na vida a gente somos todos só. E um, chegando mais um, só. Oh. Estilo bandidão não, é cachorrão. Minha voz sem diferença, não tive recompensa. Maldade que aumenta, não se arrependa. Se arrebenta, então vá. Luz, sol, estrela, céu. Noite, morte, favela, castelo do réu. Seda, fumaça, rolê. Farinha, uísque, quer pra você? Fuma mais, cheira mais. Bebe muito mais, vai chegar. Onde é capaz de chegar em algum lugar que não queria chegar? Não mosca, não mosca na linha do trem. Ele passa por cima, estraçalha também. No rap prossigo, tenho meus motivos. Optando pelo certo pra sempre o correto. De cabeça erguida, sem rastro na pista. Deus é o condutor, é ele quem me guia. Veja bem, doidão, traidor fica na mão. Sem apoio da favela, desprezado no mundão. Siquizira, parceiro que nada. De miliano, deu várias erradas. É assim, só se for que se foda. Se é assim, só se for que se foda. Se país tropical, céu azul, mais um do capão, cachorrão, zona sul. Se Deus é amor, assim vou que vou. Na picadilha, aqui eu estou. Vou que vou, aqui eu estou. Vou por aqui, sei pra onde ir. O caminho certo, Trutão, é bom seguir. Porque o mundo é louco,